E com essa grande quantidade de maconha, como vocês podem ver, eu acredito que chega a uns 50 quilos de maconha. O que era essa droga? É tudo meu, Alice. Tudo eu? Tudo eu, tudo eu. Quantos quilos tem? Você já se contou? Deixa eu contar, até 50. 2, 3, 4, pode ter 50, mas... Mais ou menos 50. Era. Essa droga, tu veio de onde? Lá de Cabrobó. E tu ia vender isso, era? Claro, né? Capitalismo, né? Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Qual a tua função? 33, até a morte. Tráfico de droga.